Você pode ver o Pop, ele está ali, incrustado, pronto para explodir, abandonando qualquer hipótese de um fim sem fim. Apocalipopótese. Thank you.